felicidade, de integridade física atribuída de pensamentos e agradecimentos. O rap que o código do morro desenvolve é fortalecido por cada coração bom que acredita e incentiva o nosso trabalho, que começou nas ruas de terra, no asfalto, entre casas e barracos, etc. Enfim, que nesse presente momento estamos aí te informando dos baratos loucos, trazendo novos pensamentos e opiniões. Nas ruas existem talentos, mas falta oportunidades para eles, que na maioria das vezes as condições humildes impedem que vão em busca de um sonho. Mas a humildade e a simplicidade aumenta a capacidade de qualquer objetivo que deseja ser alcançado. E é das periferias os maiores talentos já descobertos na história, os presentes e os que estão em memória.